saudade. A madrugada fria se aprofunda e meus pensamentos vagam ao léu. Nesta noite escura a sua procura, distante, num sono profundo a sonhar. Ah, meu amor, que falta me faz. Uma saudade indescritível de você. Sinto falta de seus beijos calientes e da sua presença ao meu lado. Conto os dias e os minutos ansioso de tê-la novamente ao meu lado. Vem, amor, para que eu volte alegre a viver contigo nosso sonho real de amor.